Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração, que não sabe mentir. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais edição do nosso programa Máquina do Tempo, com a melhor música internacional para você. Aquelas que viraram febre nos anos 60, 70 e 80 vão desfilar aqui na sua rádio a partir de agora, aqui no programa Máquina do Tempo. Muito prazer, sou o Rony Santos, estarei com você nos próximos 60 minutos aqui na sua quinta-feira. Para começar legal, vamos ouvir a nossa primeiríssima de hoje. Máquina do Tempo. Oh, Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Não saia daí, já já estaremos de volta trazendo muito mais para você aqui no nosso programa, programa Máquina do Tempo. Fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta aqui na sua rádio favorita, você que está ouvindo a gente na sua casa, na internet. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Máquina do Tempo e vamos ouvir sucesso de qualidade aqui na sua rádio. She's moving, she's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Sucessos imortais. Talk about it. Don't you take me to Funkin' Town. Don't you take me to Funkin' Town. Don't you take me to aí as melhores músicas internacionais pra você, o melhor do rock, do flashback, você confere aqui no programa Máquina do Tempo, afinal, traz aí os grandes clássicos da música internacional pra você matar a saudade aqui na sua rádio. Vamos mais um intervalo e já já tem muito mais pra você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Estamos de volta aqui com o último bloco dessa edição para você na sintonia, trazendo muito mais música na sua quinta-feira aqui na sua rádio. Off the street, oh girl, she likes the boy. Máquina do Tempo. We'll be right back. canções que não saem da memória. Memória, máquina do tempo. Obrigado pelo carinho da audiência, foi um prazer enorme estar com você aqui na sintonia. Estarei de volta amanhã, na sexta-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Até mais, tchau, tchau.